Confirmo, 5047. Gotcha, só pra confirmar. Dado, passageiro 230 na remota, chame táxi. Táxi 4089, 107 a bordo, 2h30, confins. Indy Alpha, com a espera 2186, ajuste ao no 0 no 5. Então, bom voo e boa tarde, azul 4089. Frente, com a espera 286, azul 4089, 4089. Uma Juliette, gol 924. 4, mantém a posição antes da Juliette, aguardando. Vai manter a posição antes da Juliette, 924. Azul 4089, boa tarde. Azul 4089, visual, qual é a nave da final do 0? Afirmo. Gente, após o pouso do ATR-72 da Trip, autorizado a linha em manter cabeceiro no 0. Após o pouso, está livre na linha MAT 4079. Tuga. Eco Zulu Novembro, fica atento à estreia turbulência do ATR-72 da Trip, que pousa no 1-0, autorizado decolagem, pistão 1-0. Correção da 1-7, vento 1-0, grau 0-7-9. 1-6-1. Eco Zulu Novembro, copiou a torre. Zulu Golo 697. Trip 5240, Solos 24, vira direita, chame solo. 121, décimo 9. 219, vou livrar, obrigado. Eco Zulu Novembro, decolada 24, chame controle. 120, décimo 8. 1208, Novembro, até a volta. Azul 4089, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1-0, grau 079. Livre decolagem, azul 4089. Para bordo, 3h20 de autonomia alternativa Salvador. Salvador, boa tarde, gol 1697, uma milha do externo, para embaixo travado. Gol 1697, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste de altímetro no 0, no 5. 095, aguardando no 697. 862230. Gente, informo dois helicópteros na vertical de Candeias e mais um vindo de Santo Amaro da Purificação a 500 pés. Frequência livre. 5240 na escuta do Salmeira? Sempre. A gente apenas corrigindo, a posição é 03 agora, ok? 03 é o sinalizador. Posição 03, estou observando o sinalizador aqui. Muito obrigado, tenha excelente trabalho. Lima, eu posso abrir a cruzada 9M. E de pouso aos 1708. 1708, copiado. Após a passagem do Embraer da Passarida, é livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de solo, chama para o táxi, web 721-04. Positivo, 04, após a Passarida, inicia chamando o táxi, obrigado. O voo 924, após a passagem do Embraer da Passarida, à sua esquerda, tem livre ingresso na parte principal, via Juliette, portão 10. Aeronave da Passarida, ingressamos no pátio. Vamos para o 10, o 924. Golf Bravo India, sem identificação, desça para 4 mil pés, chegada à malha. Salvador, é o Papa Romeu, Roberto Cabral. Prossiga. Você vai decolou de grupo do Lucia, você vai controle de Costa Azul, vai manter entre 500 pés, um a bordo. O código alocado é o 0131, Romeu Cabral. Sim, de 500 pés, autorizado cruzamento no São Rafael, reporte visual com local de pouso. Bravo. Salvador, passaria 2230, pronto, do ponto de saída 10. Autorizado a alinhar e manter. Alinhar e mantém o 2230. Gol no 697, no solo 28, livre à direita, solo no 219, são lógico. Gol, meu 97, 2 ataques via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 79. Livre decolagem, 2230. Juliette Tango Zulu, confirme. Vai desculpar, senhor. Juliette Bravo Delta. São muitos aviões, né, comandante? Desça para 3 mil, ajuste no 0 no 5. 3 mil com no 0 no 5. Juliette Bravo Delta. Boa tarde, Xané 6141, referência 180 para 160. Xané 6141, desça para 050, chegada Bons. 050 Bons, é a possibilidade de coordenar o RNAV da 190? RNAV ou LS Whisky? RNAV, RNAV 510, GNSS. Coordenada RNAV, vou ir na proa do Serra Vitor 367. 2367, muito obrigado. 6141. Ponte espera, torre 1, 182, ajuste no 0 no 5. Direita, Índia Alfa, 118 mil, ponte espera, 1 no 0, 1 no 5, ajuste 6721. 200, se possível, coordena final nível 240, 2230. Aguarde. 3804 estabilizada, final da 1 no 0. Torre 186-3804. 186, grata. Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Bravo. 67, 21, autorizado decolar, 120 graus, 07 nós. Livre a linha de decolar na 10, 7721. Torre Salvador, TAM 3804, final da 10, visual, baixado e travado. Ciente, continua a aproximação, chame passando Simbra. Boeing da Webjet alinhando para decolar. Tá, ciente. Alô, Gol 754, pushback acionamento, portão 8. Gol 754, autorizado acionamento, pushback em coordenação aqui, pit sol, chama para o táxi. Autorizado em coordenação, chama o táxi, 754. 251, 4089. 1-1-0-6-7-2-1. Livre decolagem, 6721, cabeceira 1-0. Livre decolar, 1-1-0 grau, 069. Iniciado. Paulo, boa noite, 06-490. Passei o gol, noite, 06. 230, Aracaju, falou. Gente, 230 aprovado. A informação é papá, ajuste no 0, no 5, abaixo para cópia. Controle de Salvador, uma boa tarde, Santa Teresa, 44. Pouso 1-0 graus 069. Atualizado pouso, tá 3804. Webjet 6721, decolou os 33. Chama em controle. 208, boa. 0, sai da Pouca, Jamo, pós Jamo direto, decola pista 1-0, com primeira curva à esquerda, transponde 5050 e o controle Salvador 120.8. 2-1, contato o radar, sobe ao nível 330. 330, autorizado. Tinha uma solicitação, está um pouco atrasado. Se possível, uma coordenação para o de Froti, ou até mesmo uma coordenação com o Centro Recife, para o de Abuco, por gentileza. Aguarde. Obrigado. TAM 3804, no solo os 3 quartos, livre à direita, solo 121.9. Vou livrar, solo 121.9, TAM 3804. Bora. Confirme. O TRZ está através da rotação da visão para o local de pouso. Livre sequência, livre pouso. Eu vou para Salvador, senhor. Ah, visual com campo. Local de pouso, Salvador. Torre 18-6. 18-6, graças. Oi, boa tarde. É o Papa Tano, e esse é a Serra. Prossiga. Passou a rotação, através da rotatória, senhor. Tem dois pousos no parque 3, para que embarque o passageiro. Para o 060, na proa de Mare, 5590. Grupo Zulu de Jacobina. Que estava em contato com o controle de Salvador agora? Estava, sim, senhor. Gente, aguarde. Mantenha o. Aproxime pelo setor norte e aguarde. Vai aguardar o. Certo. Então autoriza a permanecer à espera aí, não, Inauro? Autorizar o quê? Eu espero a espera no setor norte aí, Inauro? Ah, pode prosseguir aqui para a perna do vento, pistão no zero. Tá, sim. Controle Salvador, uma boa tarde, estou 3144. Golf Bravo Índia, reduz a velocidade para 180 nós. Xeré 6141, desça para 2000 pés. 2000 pés, 6141, ouro na produção de vida 367. Corrijo, desça para 2500, autorizado, Serra Vita 366. Serra Vita 366, 2500, 6141. Controle de Salvador, está 3144. 3144, desça para 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 3144, perdeu o contato com o centro. Ciente, aciona a identificação. Grupo de Zulu ou Jacobina mesmo? Serra Novembro, Juliette Bravo. Não, Zulu, Zulu, Jacobina, senhor. Ciente. O nome é 00 para Paco Reta, ajuste 10 no 5, guarde para cópia. 88. 1260-1288-2230. Juliette Bravo Delta, retorno para o sequenciamento, curva direita proa 260, limite a magnética 120 de Simbra. Paciente, vai afastar a base aérea. Na cauda do plano. 3804, antes da Juliette. Plano 3804, autorizado, ingresso, parte principal, via Juliette, portão 1-1. Autorizado, ingresso, parte principal, portão 1-1. Terra Lima, informação para papai, ajuste no 0 no 5, aguarde o número 2 para cópia, confirma apenas o pátio. Monte Pérgo, 74. Polo 754, ele mantém o 10. Boa tarde, ele mantém o 10754. Natal, via Upper Zulu 10, nível de voo 370. Sai da Puca, transição Zipa. Decoda 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5101, do controle Salvador 120.8. Fechamento caixa, ponto para pushback, fechamento, gol no 600. Boa, bravo. Tá o meu whisky, bravo whisky, confirma o horário do plano? Sete em quatro, livre decolagem, no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Iniciando, 7-4. Solos 39, frequência livre, boa tarde. É o Papa Sango, Yankee Serra. Siga o Yankee Serra. Vou aceitar a notificação de parte 3 para Indymar. Enfim, que está na Terra Guarda. Não copiou, Terra? Copiei, o senhor está vendo a notificação, fez a notificação para Enrimar, confirma? Positivo, senhor. Gente, aguarde. 4, decolou 40, chame o controle 120, decimal 80. 208, boa tarde, até a volta, 74. Bravo Índia para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado, curva Bravo. 66, Xené 6141. Complete aproximação, torre 186. Muito obrigado pela coordenação, 6141. Motor Salvador, boa tarde, 74, passa 1800 pés. 754, suba ao 370, vigilância. 370, 754. 86721, Recife 12685. Recife 12685, mensagem 21, muito obrigado, bom serviço. Boa. Sané 6320, cruzando no 70 para 150, tá passando o Babog. 6320, desça para o nível 070, chegada Mari. 070 Mari, ou Sané 6320. Tan 3144, reduza para 210 nós e desce para 3000. 3000, Tan 3144, reduzindo. Transponder 5011 e o controle Salvador 120.8. 2-0-speed-2-5-0 knots. Speed-2-5-0, Ocean Air 625. Sobre vetor, mantenha presente para o limite ao localizador. 3144, mantenha presente pro limite ao lock 3144. Salvador, muito boa tarde, né? 6141, vai passar o Serra 372, tem baixado o check-up. Ouça para o Windows, se tiver condições, mantenha presente velocidade até o próximo marcador externo. Autorizado 2000 pés, 1015. 2000 com 1015, 3144. O patrão Bianchi, se é a Serra, pronto para cópia? A pronta para cópia, Serra, tá. Cruzado Salvador para Serra Novembro, Serra Novembro, em mar, rota direta, 500 pés, pátio, central pátio 3, decola da presente, após confirme, com proa norte, decola com proa norte, transponder 0134, corrigindo, 0142, e o controle 120.8, torre 11.62. Decola com proa norte, 0142, está alocado, 186, 1208 é o controle, Yankee Serra. Yankee Serra, Serra, confirme pessoas a bordo e se decola está presente. Decola está presente e único a bordo. Copiou, Serra, Serra? O Yankee Serra apenas modificando o transponder, no momento é 0156, ok? Aloca 0156. 0156, tá alocado. Sente, agora para o acionamento, chame a torre, 118.6, ajuste 1095, o Yankee Serra. 118.6. É isso, QNH 1015. Para 2000 com 1015, 5595. Radio speed 220 knots. Radio speed 220, Ocean Air 6215. Precisou o Golfo Bravo. Bravo Índia, chame torre 18, decimal 6. 18,6, Golfo Bravo. CIP 5595, vetoração. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, o limite é localizador. Golf Bravo Índia, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre, está baixado travado. Autorizado. Chanel 6315, Vector short space, turn right, heading 250, the limit 310, rate of Salvador Vila. Vector heading 250, limit 310 to Salvador Vila. direita, 1219. 1219, 141. 45, limite localizador. Esquerda, 045, limitado pelo LOC, 355-95. Eco Zulu November, serviço radar terminado, chama controle Léo, tem 120, decimal 1. Foi, travou. Esse posto na 10, posto travou. 144. 144. Controle Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, retorna a Salvador via Vera Cruz e após Interlagos, Victor Mike Quebec. Vera Cruz, Interlagos, Victor Mike Quebec. 595 direita 070, para interceptar final ILS X-Ray Pistão na 0, reporte estabilizar no localizador. Direita 070, reportará estável no LOC 5595. É 320, reduza para 2209, desça para o nível 050. 220, destino 050, Chanel 6320. Sete quatro, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2025, 25, 45, boa tarde. Link CSR, condições de decolar e cruzar para o setor norte assim que autorizado. Direito Bravo Delta, curva esquerda na proa 210, limite localizador. Esquerda, proa 220, limite ao lote, Juliette da Vé. 6145. Juliette 05. Channel 6215. Quero cruzamento, Yankee Serra. Gente. Wade Alpha Salvador, VOA. New Limit. 300 Salvador. Do livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Repetir 595, chame torno 8, decimal 6. 18, meia, obrigado. Direito Bravo Delta, pode prosseguir descida 2000. Direito Bravo Delta, esquerda, proa 130 para interceptar o localizador, desça para 2000 pés. Esquerda, 0-2000, limite lote. Controle, é o TRIP 5626, boa tarde. TRIP 5626, boa tarde, contato radar, proa de Bonf, QNH 1015, reporte no ponto ideal descida. É, vai reportar, autoriza 1160 para ficar no topo da camada, senhor. Autorizado. Certo. NS 6315, turn left, heading 180, the limit is the localized descent to 3000 feet. Oceaner 6315, heading south, descend and maintain 3000 limits localizer, Ocean 6315. Chanel 320, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda 320, limite ao lock, Oceaner 6320. Opa, Papa Romeo, Whisky Bravo, Whisky pronto para cópia. Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, New de voo 280, saída Arbó, pós-direto, decota 107, primeira curva direita, transponda 5126 e o controle Salvador 120, decimal 8. Paris, descendo Interlagos, Victor Mike Quebec. Controle descendo, Victor Mike Quebec. Condições de ajustar a navegação para cruzar o campo acima do, de 3 mil pés? Zero graus com meia dúzia de nós. 1-8, então meia dúzia, ajuste no 0 no 5, ok? Boador, boa tarde. Está 3-2-1-6. Está pronto para a Fortaleza 3-7-0. O TAN 3-2-1-6, formação é papai, ajuste no 0 no 5, aguardar o número 2 para cópia. Direita 219-3144.